meus gamineiros. Parceiro China C3, André C3, ARS Fesque. É o Edu F5, bebê. E não foi só uma vez, não. Eu tentei reconciliação. Eu bati demais na mesma tecla. Eu querendo paz e você quer. Até onde você relacionamento é a dois. Meu nome na sua agenda agora é atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando um não quer, dois não existe. E que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou morrer lembrando, vou. Você vai passar perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perdeu, eu vou sentir falta, eu vou morrer lembrando, vou. Você vai passar perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perdeu, tudo que vai volta menos eu. Alô, meu parceiro brasileiro C3, César C3, o moral, Cleo Farra, Diego Estilo C3, Eliomar C3. Até onde eu sei, relacionamento é a dois. Meu nome na sua agenda agora é atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando um não quer, dois não existe. E que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou morrer lembrando, eu vou. Cê vai passar perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perdeu, que você te falta, eu vou morrer lembrando. Você vai passar perrengue que meu coração sofreu. Quando perceber que me perdeu, tudo que vai volta menos.